Sanayama 314, reduz a velocidade para 2190 mais. 295 na Pro de Paris, o Mike Thiago. Desça para 3500 pés. 3500. Controle Salvador, boa tarde. Voo do 395, formação Vitor, desce 195. 395, a sua identificação autorizada, chegada a mais, desça para o nível 050. Estou tímido, na 03, vigilância. Na 050, Mari, no 03, voo do 395. Bom, 755 no localizador. 7 aproximação, chame torre 1086, bom, coisa não, 1895, bom pouso. 1895, bom, 755. Gol, coisa não, trip 5488, desça para 2000 pés, forme localizador. 2000 pés, está no local 5488. A gente aguarda transferência de comunicações. Aguardo. 314, desça para 3000 pés. E o vento 130 graus, o nono, não é? Ok, aguarda autorização, voo 755. Aproximação, 88. Boa tarde, Torre Otan 3217, ponto espera da 10, pronto. Papapá, Mike, Eco Delta, decolar 229, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, graças a Deus. 755, cheque 30, os autorizados pistão no 0, vento 130 graus, no 0 mais. Baixado e travado, autorizado, pouso pista 10, gol no 755. Controle Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Decolado no 7, autorizado 1000 pés, direto para Manati. Vou direto Manati, Mike Eco Delta, aciona a identificação, questão, aciona o... questão, confirma, o transponde acionado. Tá, agora sim. A gente vai manter 3-2 no 7. 8-9-5, confirma? Positivo. Ok, obrigado, até daqui a pouco. 25488, transfere. Confirmando, foi o trip 5488. Afirmo. Boa tarde, continua a aproximação e reporta no marcador externo, trem de pouso baixado e travado, trip 5488. Reportaria no externo, baixado e travado, 88. O TAM 3297, condições de agilizar as manobras e decolagem que é autorizado pela torre. Afirmativo. Gente, então após a passagem do Boeing da Gol na curtíssima linha, mantém pistão no zero. Gente, joga a aeronave com o Boeing da Gol, após a linha mantém. Atrange o controle de Salvador, é o Gol 075. 075, boa tarde, sua identificação, autorizado, chegada a mais, desça para o nível 060, estou tímido no 03, vigilância. 060 na mar. Chanel 6314, desça para 2000, informe localizador. 755, solo 32, libere a direita, via Fox agilizando, por gentileza, e chame o solo em 121, decimal 10. Lira na Fox, 1210, ou na 755? Afirmativo, 121, decimal 10. 10, obrigado. São 32 no 7, o vento 120 graus, 10 nós, o ajuste no 0 no 3, livre decolagem, pistão no 0. Livre decolagem 3, 2 no 7. Tá. Apenas pistão no 0 livre. Aguardando autorização, senhor 488. Vento 120 graus no 0 nós, o ajuste no 0 no 3, livre pouso, pistão no 0. Autorizado pouso no 0, 5488. São 32 no 7, decolar 233, controle em 1 no 9, decimal 35, bom voo. 1935, uma boa tarde. 1-18, decimal 95, Oxa na 6314. 6-8-9-5-6-3-4, obrigado. Salvador, boa tarde, Oxaner 634. Confirme chamando a torre Oxaner 63 no 4. Afirmativo, final da 1.0 a 2.3. Gente, intensidade muito baixa, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. 2.400. Boa tarde, então 3.217, contato radar, vou na proa de Leida, suba para o nível 3.60. Leda direto ao 3603, 2017. Gol no 395, autorizado ao final de LS, lista para 2000 pés, ajuste padrão. 2000 pés, ajuste padrão, autorizado em LS, o gol no 395. Via Eco, 121.0, o 3582. Está confirmando 121.10, ok? 121.10, 582. Na 63 no 4, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 10 nós. Puxa, na 63 no 4, livre pouso na pista no 0, aguarde para trem embaixo travado. Embaixo travado, Puxa, na 63 no 4, livre pouso na 10. Afirmativo, vento 120 graus no 0 nós. O ajuste no 0 no 3, o Xaner 63 no 4. 63 no 4, 1013, obrigado. Salvador, boa tarde, Bravo Serra. 192233, 192233, 50 a bordo, está estimando com fim 21000. Papa Tango, Kilo, Oscar Alfa, prossiga. Quilo Oscar Alfa, o ajuste no 0 no 3, mantém condições visuais, informe no corredor Axé. Quilo Oscar Alfa, só confirmando, sobrevoo vai ser até que localidade do litoral? Alfa. Kilo Oscar Alfa. Posiciona 63 no 4, solo 37, libere em próxima direita via Fox, fechando solo em 121, decimal 10. Gol no 395, informação de tráfego, posição de 10 horas, 3 milhas com rumo sudeste, está mantendo 1 no meu pé, não irá interferir na aproximação. Gol no 395, tem visual com tráfego. 10. 1-2-1-1, obrigado. É 3 mil pés, o ajuste no 0-1-3, está autorizado a final ILS. 3 mil autorizado ILS, 0-7-5-3. Papá, papá, Mike, Eco Delta, da presente frequência livre, tem um bom posto. Nós já confirmamos as frequências, as novas frequências, devido a um cheque de equipamento, ok? É 3217, chama agora o centro Recife, frequência 1251 e alternado 3325. 251, 3325, boa tarde, bom trabalho, tá? 3217. Somente. Estabilizando o ILS, condições visuais, gol no 395. Gol no 395, completa aproximação, chame torre 1895, tem uma pouso? 1895, gol no 395. Oscar Alfa, falou da vaga. 20 kg Oscar Alfa, livre o voo no Axé, informe para o regresso. Ali para o regresso, não se escuta para a coordenação de tráfego. Motor de Salvador, boa tarde, TRIP 5219. Boa tarde, TRIP 5219, prossiga. Ok, tem um pátio 3 aqui em Salvador, sem contato, nem com o solo, nem com a torre. Outros colegas também estão tentando, sem contato. O senhor tentou na 1219 solo? Tentei, 1219, tentei na torre também, 18-6. E vários colegas estão tentando já há um tempo, ninguém consegue falar. É, comandante, a torre agora está na 1-18, decimal 95. 1895, grato. E o solo? 1219. Ninguém atende, mas vamos tentar de novo aqui, obrigado. Gol no 075, desça para 2 mil pés, informe estabilizar na final. 2 mil, cruzando estabilizar no 075. Torre Salvador, boa tarde, gol no 395, uma vinda para o Índia CA, baixar de checada. Gol no 395, boa tarde, livre pouso pistão no 0, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso no 10, gol no 395. Torre Salvador, boa tarde, livre 5219. Confirmando, foi o trip 5219. Afirmação no pátio, sem contato com o solo, em 209. 1-2-1-1, a frequência do solo agora, ok? Ok. Ponto de espera, o 6321. Boa tarde. Puxando 6321, boa tarde, a vista aeronave final no 0. Estimativo. Gente, após a passagem da mesma Boeing da Gol, a linha mantém, fica no 0. Após a passagem do Gol, a linha mantém, né? 3-2-1. Salve Web 5729, boa tarde, posição 1, ciente da Vitor. Web 5729, muito Oito, boa tarde. Lima, prossiga. 121.10. Se chama a torre, a frequência 1895, tem um bom pouso. 1895, grato, bom trabalho. Alta Lima para o console em 1211, ok? Torre Salvador, muito boa tarde, Papá Romeu, Mike Serra Golf, passou, parei, pisou na rotatória visual com aeródromo. Mike Serra Golf, boa tarde, continua a aproximação para o 17, reporta 2 milhas fora. 7, continua, reporta 2 milhas fora. Controle, ô, Torre, a intenção do Mike Serra Golf é pouso na 17, táxi até o pátio 3, para desembarcar o proprietário da aeronave aqui, que ele tem um voo. Havia possibilidade de coordenação de transporte com essa aero para o terminal? Afirmativo, seriam quantos passageiros? Dois passageiros, sim, a gente vamos coordenar com a entrada, ok? Ok, vai repassar no solo, Mike Serra Golf. No 395, solo aos 43, primeira direita via Fox, deixando solo em 121, decimal 1. Direita Fox, deixando o mundo, voo no 395. Solo, boa tarde, objeto 5729. Paner 6321, vento 110 graus, 099, livre decolagem, pistão no zero. Autorizar a decolagem, 6321. Sinal 3 milhas, rebaixar travado no 7, Mike Serra Golf. Gente, Mike Serra Golf, livre pulso, pistão no 7, o vento 1,90 graus, 1,0 nós. Golf. Estabilizou, 0,75. Gol no 0,75, chame a torre, 1,18, decimal 9,5. 9,5, até mais. Paner 6321, decolado aos 45, controle 119, decimal 35, acione o transponder 5106, ok? Gente, acionado 5106, vai passar pro controle 1935, obrigado. Boa tarde, estou em Salvador, eu vou. 9075, passou externa, vai travar. 1075, boa tarde, continua a aproximação, aguardando apenas o eixo livre. Ok. 6321, contato radar, suba para o nível 320, saída gole. 320 gole. Salvador? Entre sua para 1500 na proa de Paripe, o ajuste no 013, informe ingressando corredor Interlagos, vão meu papatão. Ajuste 5729, boa tarde. Boa tarde, Web 5729, prossiga. saber se tem alguma informação, se está havendo algum problema do tipo com a comunicação com a torre e o solo aqui em Salvador, que nós estamos no solo tentando chamar eles e não conseguimos contato. Ah, comandante, estão fazendo um check nas frequências lá, está no aqui a frequência do solo 121.10 e a torre 1895. Ok, muito obrigado, boa tarde, até daqui a pouco. Bravo 109. Tentley Ripple, 075. O Mike Serra Golf no solo 47. Pode prosseguir até a cabeceira 35 e reporta na Taxiway Lima para prosseguir parte 3, ok? Na Lima chama o solo em 121 decimal 10 para prosseguir, ok? O Mike Serra Golf. Só confirmando, a viatura no passe 3 seria para dois passageiros, ok? Sim, sim. O passado é do 2231 após a passagem do Boeing da Gol e mantém tipo no zero. Após o Gol e mantém 2231. Controle 6321. Prossiga, Oxana 6321. Teria como coordenar pro Edio Fito? Aguarde. Obrigado. Papatango Romeu, Papatango, da presente, está autorizado a proa da rotatória. Gente, na presente, proa da rotatória, Romeu Papatango. Sinal 10. Vem com o salto 21-10-10. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 4206, chegada Mari, cruzando 170 para 150, sentido da Vitor. Boa tarde, azul 4206, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. A ideia em chegada Mari, descendo para o 050, 4206. Oxalé 6321, dá presente ao Fito. Ô Fito, obrigado. Direto 2231, decolado aos 50, controle transfere em 119, decimal 35, bom voo. 1935, 2231. Salvador, passaria do 2231. Boa tarde, passaria 2231, contato radar, subida Momo, suba para o 340. Desceu da Momo, 340, 2231. Delta Lima. Lima Delta Lima, está autorizado ingresso e decolagem a partir da interseção Papá. O vento 120 graus, 08 nós. Decola a partir da interseção Papá, livre decolagem, o Lima. Alfa Romeo, Lima Delta Lima, decolar 252. Eu segue agora a curva direita, prosseguindo via linha do litoral sul. E chame o controle em 119, decimal 35, bom voo. 119-35, obrigado. 160. Boa tarde, o Webjet 6720. Identifique chegada Bonf, desça para o nível 050. Identificou Bonf, se põe até o nível 6720. Controle, boa tarde, é o Papa Romeo Lima Delta Lima. Boa tarde, é o meu Lima Delta Lima, no litoral 510 em Porto Novo, Farol da Barra. Lima Delta Lima, copia o controle? Copia o controle, a intenção, o controle é pouso na boca do rio. Certo, Lima Delta Lima, informa nacional para pouso, informa uma aeronave fazendo o voo sentido contrário e o nome pé no litoral. Ok, atento ao tráfego meu pé, informa na final Lima Delta Lima. Azul 4206, autorizado a final ILS, desça para 2000 pés, o ajuste padrão, informe estabilizado. Gente, autorizado ILS, desça para 2000 pés. O meu Papatango, chame a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Chamarei a Torre na 118, decimal 95, Romeu Papatango. Salvador, boa tarde, Papatango Romeu, Papatango, na proa da rotatória, visual do campo. Romeu Papatango, boa tarde, da presente autorizado em curtar, reporte 2 milhas fora, cabeceira 17. Autorizado em curtar, reportará 2 milhas da pista 17, Romeu Papatango. Controle, o passareto 2231. Prossiga, 2231. Autoriza DEDOR, senhor? Autorizado, pro de DEDOR. DEDOR, 2231. Controle de Salvador, muito boa tarde. Eu tripo o Papá, Romeu Lima. Confirma, aeronave chamou? É o tripo Papá, Romeu Lima, senhor. Prossiga, tripo Papá, Romeu Lima. Estava regresso entre rios, acionado 01 do 400, 2 a bordo.